sacanagem tua me deixar na rua. Tá de brincadeira, deixa de besteira. Foi só uma noite com os amigos, bar e bebedeira. Cê tá viajando, pode ir parando. Pra que gritar? Pare de xingar. O teu ciúme só faz a gente brigar. Você também tem que ter um tempo só pra você. Isso é normal e só faz bem pro nosso querer. Entenda de uma vez que eu te amo, que eu te quero, que eu só tenho olhos pra você. E é por isso que é preciso um tempo só nosso pra viver. O amor de verdade não sufoca, não. O quê? Pra sempre tem que ter compreensão. Deixa de besteira, foi só uma noite com os amigos, bar e bebedeira. Cê tá viajando, pode ir parando. Pra que gritar? Pare de xingar. O teu ciúme só faz a gente brigar. Você também tem que ter um tempo só pra você. De uma vez que eu te amo, que eu te quero, que eu só tenho olhos pra você. E é por isso que é preciso um tempo só nosso pra viver. O amor de verdade não sufoca, não. Pra sempre tem que ter compreensão. Entenda que eu te amo, que eu te quero, que eu só tenho olhos pra você. E é por isso que é preciso um tempo só nosso pra viver. O amor de verdade não sufoca, não. Pra ser pra sempre tem que ter compreensão.